Decimal 95. 1195, graça no 333. Fala Salvador, boa tarde, azul 4116, Livrona, Fox. 4116, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi via Juliette. Alfa, reporte Anza, via Juliette, 4116. Presente 125-2545, alternando 2085-3566, boa. Patango vai dar passagem ao Bang da Gol, se deslocando ao ponto de espera, após o tráfego, contorno o pátio principal e reporta na Lima, Romeu pro Patango. Após a passagem do tráfego à vista, o do, da Gol, na nossa frente, reportaremos na Lima, Romeu pro Patango. Afirmativo, contornando o pátio principal, após o Bang da Gol. Contornando o pátio principal, após a passagem da Gol, Romeu pro Patango. Trip 5267, decola 32, controle 119, decimal 8. 98, boa. 5267, lá, Trip. Boa. Trip 5267, bom dia, boa tarde. Trip 5267, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 400. 400, quando possível, senhorita. Se possível, por Odileda. Boa, Leda, da presente, 5267. Da presente, Leda, grato. O controle, o Kilo Tango Romeu, corteja. Kilo Tango Romeu, transponder 0124, sujeito ao controle. 1098 ao controle, 10895 é a torre, já tem informação do POB ou vai aguardar ainda? Aguarda ainda. 10895 agora para acionamento táxi com voo. Guarda o Xené 6315, no 9, espera estacionamento. Por gentileza, guarda o Xené 6315. Guarda 6315. O Azul 4116, via Juliette 08, portão Azul 4116. Juliette 08, Azul 4116. O Papatango contorna o pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, retorna a frequência da torre 10895, Romeu Papatango. Até mais, Júlia. Alô, Trip 5489, pronto, táxi POB 35, autonomia de 4 horas, alterna Montes Claros. 4 horas, Montes Claros, confirme o POB? 35, senhor. Sente o Trip 5489, visual com Embraer da Azul, ingressando agora via Juliette. Firmo, senhor. Da passagem ao tráfego, após prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Lá, quando pronto, chama a torre 10086, corrigindo 10895, altímetro 10 no 3, o Trip 5489. Pós azul, Juliette Alfa, quando lá 1895, obrigado. Gol 9648. Gol 9648, aciona identificação, autorizado em chegada a mar, e desse mantém o nível 050. O ajuste em Salvador é no 093. Certo, né? Vou completar o estacionamento, tá livre. Seu pushback é acionamento no 09. Ok, podendo pensar no sol, depois do azul parquear no 08, tá livre, acionando 631. Cruzamento, Romeu, Papatão. Para ingresso. Reportará na Quebec para ingresso. Retorno ao pátio do ar, Romeu, Papatão. Bolsa 333, decolado agora os 35, controle 119, decimal 8, transfere e bom voo. 098, boa tarde. Minha torre na noite, decimal 95. Gol 97, boa tarde. Oi. Matheus de Salvador, boa tarde. Jogou 1333, decolado no 330. Gol 1333, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível, no, o nível 360. 360, 333. Quantidade de voada é o Leda? Vou e Leda, no 333. Beleza, muito obrigado. Esse decolagem da 17, primeira curva à esquerda, vai manter a lenda do litoral norte. 0-1-4 no transponder e o controle em 1-8, decimal 198, o controle. Ingressar na final. Sim, ponto e final 3 milhas da 17, Zulu. Pass. Oi, Salvador, trip 5489, pronto, ponto de espera da 1-0. Trip 5489, autorizado a linha decolada 10, 1-0-0 graus, quando 5 nós. Linha e decola da 10, 5489 da trip. A bordo, para estacionamento de táxi agora, torre, 10895, com voo, valeu, primo. Salve, Salvador, aqui é o Quilo Camorreu. Pelo Tango Romeu, Paulo Salvador. Estou indo para Morro, conforme autorizado. Manterá a escuta do controle em 119.8. 119.8. Ok, grato, Paulo. Salvador, o comandante está aguardando aqui na Quebec, retorno para o quarto. Ok, para votar, Marcos Mike, Centro Nacional, Pato 5, Semtax. Tráfego aí na Quebec, mantenha a posição, aguardo com o nosso tráfego na final da 17. Sim, estou mantendo a posição na Quebec, eu vou vir para a passada. 6142 no portão 7, pushback. Sim, 107, aguardo, 6142, já tem um colega da companhia que iniciou. Puxa de imediato. Zulu avistado, pouso livre no 7, 1-0 graus, com 5 nós. 0-9 com 1-5, 1-0-0 graus, com 5 nós, confere. Afirmo, Índia Zulu, tá correto, e livre pouso. Tá. 6142. 9.8, bom voo. Oceaner 6142 na escuta do salão. Oceaner 6142, puxa de imediato. Ok, por gentileza agora aguarde, o colega da companhia já está sinalizando o puxa, ok? Para não atrasar o colega da companhia. Vamos aguardar. O Victor India Juliette, pronto, cópia. Victor India Juliette, Salvador Caru, mil pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé. 01-60 no transponder, 109.8 é o controle, Victor India Juliette. Comprei. Jesus Lula, solo 39, autorizado backtrack, reporte pista livre. Correto, Victorina Juliette, parte 4, POB. Tá bem, gente. O meu Papatango irá seguir a aeronave Juliette de Jesus Lula com destino ao parte 4, o meu Papatango. O Marcos Marques está na papate, e se possível, posso iniciar a decolagem sem interferir na aeronave. Ok, mantenha a separação visual com os tráfegos no solo, autorizada a decolagem com proa norte, vento 1-0 graus, no 629. 6-3-1-5. O Oceaner 6142 na escuta? Na escuta, senhor. Coordena 100 km de solo assim que o Airbus da companhia livrar a cauda, tá taxando em direção ao ponto de espera, tá livre. Seu pushback acionamento no 07, coordena 100 km de solo. Afirmativo, após o 320 passar, tá autorizado iniciar o pushback 6142. O Victor India Júlio na escuta? 10895 agora para acionamento táxi, bom voo. Salvo, bom dia, Chanel 6213, informação Oscar para a cópia. Firmando. O Chanel 6213, sente da Oscar, Galeão 380. Eu tenho 360, aceita? Positivo, tá pronto, cópia. O Chanel 6213, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Echo, Victor, onde intercepta a rota UP November 857, após Porto Seguro, UP Zulu no meio, o resto conforme o plano. 5545 no transponder, 109.8 ao controle, o Chanel 6213. 360, Galeão autorizado. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída da El após Leda, após Bidev, interceptando Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, rota do plano, transponder 5545 e o controle 119.8, Oceaner 6213. Correto, respondendo pronto para acionamento, puxa, Oceaner 6213. Portará, obrigado. Fala, Gol 9781, informação Oscar, 360 Guarulhos. Seria o Gol 9781? Positivo. Oscar, confere, confere. Pronto, cópia. Manda 781, pronto, cópia. Gol 9781, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Whisky 50. Decolagem da 10, primeira curva à direita. Descida a saída da Euleida, pós Leida, voa direto posição Bidev, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. O transponder é grupo de 5, 109.8 é o controle. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Whisky 50, decola pista 10, curva direita. Da Euleda Bidev, terceira via. Transponder 5555, controle 19.8, Gol 1781. Correto, é pode quando pronto para acionamento push. Entendi. Tá pronto, pushback, acionamento 5401. Confirme. 5401, pronto para push, acionamento. 5401 da trip 01 no portão, é pode quando pronto para o táxi. Chama para o táxi, 401. Mike of Mike, estou ciente que cruzou o eixo, mantém a linha do litoral, aguardando transferência para o controle. Mike of Mike. Outro Juliette, autorizado, ingresso, decolagem, pista no 7, vento uma centena no 4 nós. Júlio. Autorizado, ingressar e decolagem. Sorry, o Mike of Mike livrou o cruzamento 2-8. Positivo, Mike of Mike, confirma como recebe. Recupar, sim. Ok, gente, pode contato agora com o controle 19.8, Mike Wolf Mike. Ah, que grato. 6315. Juliana 6315, formação tráfego, helicóptero no litoral norte, decola agora 500 pés, é um Robs 44, céu autorizado a sua decolagem, vento uma centena no 4 laços, 6315. Autorizado ficar atento ao tráfego, Juliana, 6315. Tem autonomia então de 3 horas, 30 minutos, alterna Natal com 093 a bordo, 6142. Três horas, 30 minutos, Oceaner 6142 para o táxi. Gente, Oceaner 6142, tem táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, quando pronto, 10895, 18.95, 1012 no altímetro, 012. Ok, Juliette Alfa, e ponto de espera 1895, Oceaner 6142. Controle Salvador, estou batendo o Vitor de Juliette. 315, decola 44, controle 119.8. 1198, Oceaner 6385, 1-5. Controle Oceaner 6315, boa tarde. Oceaner 6315, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. 360 na saída, Oceaner 6315. Controle Papata com Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, 1000 pés em condições visuais, corredor Axé. 1000 pés em condições visuais, Júlio. Siga Golf, Mike Echo. Pera, Vila Tango Romeu, estacionado, pronto para o táxi. Aquilo Tango Romeu, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Tango Romeu. Mike Echo, copiou o controle. Golf, Mike Echo, copiou o controle. Autorizado, reporte alinhado, pronto para decolagem. Boa tarde, Oceaner Oceaner 6142, voo autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 149. Sim, decola pista 10, 142. Atenção ao tráfego do Golf Mike Echo, no sentido contrário, corredor Axé, mantendo 500 pés. Esse é o tráfego, senhorita, está mantendo no meu pés, tem que desligar. E, por favor, confirme a hora da notificação, o Jet in the Zulu. Táxi com 60 a bordo, 3 horas e 30, alterna Vitória 5401. Vitória, confirma os outros dados depois, beleza? 60 a bordo, 60 e 3 horas e 30. Afirmativo, trip 5401 no via Índia, no ponto de espera chama a torre, 108.6, altímetro no 092, bom voo. Ponto de espera a torre, 5401. Quintano Romeu, autorizado a decolar as pistas no 7, vento 1 centena no 612 é nosso. Quintano Romeu. Nono 648, complete a aproximação, me chame a torre, nono 8, decimal 95. Onde? 18, 95. Afirmativo. E, boa tarde, gol 648, está estabilizado. Gol 648, boa, complete aproximação, forma de pista livre, vento 110 graus, 149, ajuste no 012. Vendedores, baixar travado. Autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem. Quilo Romeu. Quintango Romeu, decola 48, controle 119, decimal 8. Chanel 6142, decola aos 48, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde. Boa. Pode esperar pronto, 5401. A linha decola sem parada, confia. Afirmo. Autorizado ingresso, decola sem parada, evento 110 graus, 149. 5401. Quilo Tango Romeu, voe direto Morro de São Paulo. Controle Salvador, Xané 6142, decolou por Caracaju. O Xané 6142, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 350. Sobe, mantém 350, 6142. Quilo Romeu Oscar, decolada aos 49, controle 119, decimal 8. Controle 198, Romeu Oscar. Controle de Quilo Romeu Oscar. Prossiga, Quilo Romeu Oscar. Decolada da 97, senhora, autorizaria proa direta para Morro de São Paulo? Quilo Romeu Oscar, submantenho no meu pé em condições visuais, informo o tráfego do Quilo Tango Romeu, que está a 3 milhas à sua frente, prosseguindo direto para Morro de São Paulo. Avisou com o tráfego, prossegue direto para Morro de São Paulo, Quilo Romeu Oscar. Já foi, 648. Vitorino de Juliette, prossegue em condições visuais, frequência livre. Frequência livre. Para retorno, grato. Trip 5489, submantém o nível 200, chame agora Centro Recife na 26 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260, 288, trip 5489, obrigado. Prossiga, senhor. Decolada ao 51, controle 119 decimal 8. 198, obrigado, senhor. Obrigado. Salvador, trip 5401. Trip 5401. 3401, no contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 340. Compre o bicho da saída da Euleda, 340-5401. Bando 648, solo 51, não livrar direito no 21 no décimo 9. Direito 219, 648. Solo, boa tarde, gol 648, livrou. Manda gol no 648? Afirmo. Gol no 648, boa tarde, táxi via Alfa Índia 02 ao portão. Alfa Índia para o 02, o gol no 648. 6395, submantém o nível 360, chame agora Centro Recife no 25.1, não alterno no 33.25. Minha 3-5 copiou o controle? 3-5, prossiga. Submantenha nível 360, chame Centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, obrigado, Xenero 6-3-1-5. Boa, direto com o pelo Renan. Nosca foi autorizado direto Morro de São Paulo e informado o tráfego do Quilo Tango Romeu. M1-42, voo e Romeu Fox 018 da presente. Chame Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. Romeu Fox 018, 2545, 2085, até já, obrigado. Wolf Maquiaco na escuta do controle. Acione 0212, Golf Mike Echo, confirme pessoas a bordo e tipo do equipamento. Salvador, muito bom. Boa tarde, Xené 6326, informação Oscar. Xené 6326, acione identificação autorizada chegada a Mari, desse mantém o nível 050, ajuste no 012. 050 com no 012, 6326. Golf Mike Echo copiou o controle? E no Tango Romeu, reporte 2 milhas afastado. Golf Mike Echo copiou o controle? Controle Salvador, boa tarde, é o Carajá 43. Carajá 43, contato radar, 54 milhas sudoeste do VR de Salvador, acione identificação, voe na proa de Mari para a chegada Mari, chame quando pronto para descida. O ajuste em Salvador 1-0-2. É, para informação, destino do Carajé é Recife. Carajá 4-3, desconsidere a última informação, voe para o VOR. Tá voando o VOR, estimando aos 1-7 e 1-4. Ciente. Controle, o Papa Romeo Golf Mike Echo. Golf Mike Echo, acione 0212, confirme pessoas a bordo e o tipo da aeronave. É 0212, o POB 03, é o Romeo 44. Ciente, reporte no farol de Itapuã. Reporta. É, autonomia 4 horas e 30. Ciente, o Ocean é 6213. Copiado os dados, 97 a bordo, com fins 4h30, tem táxi autorizado via Juliette Alfa. No ponto de espera, chama 2086, altímetro no 02, bom voo. Muito obrigado. Uma boa tarde, 1086, ponto de espera. Só corrigindo, é 1 no 8, 95. 1085. E para ingressar no circuito, vai chamar a torre, 1895. Ciente, para ingressar no circuito, 1895. Falo, Gol na 781, posição 5, pushback acionamento. Bom, o tráfego da Avianca que vai cruzar a retaguarda, após o tráfego está autorizado, push acionar. E chama táxi após. Faz o Avianca, está livre, pushback acionamento, Gol na 781. Frequência livre. E o Tango Romeu, prosseguir condições visuais, frequência livre. No submantém o nível 340, chame agora centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. 251 no 3325, obrigado, bom serviço. Golf Mike Echo, próximo ao farol do farol de Itapuã. Golf Mike Echo, torre na noite, decimal 95. Mike Echo. Degrees 169. Kill an up empty car, runway 10, Chanel 6213. Torre Salvador, é o helicóptero Papa Romeo, Golf Mike Echo. Papa Romeo, Golf Mike Echo, a intenção é pouso capitão 97, confirma. É, seria para o pátio 3. Gente, pátio 3. Então, reporte para o cruzamento da cabeceira 35. Conhece o aeródromo? Confirma. Negativo. 0-2, autorizado LS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Indo para 2012, reportar estabilizado no ILS X-Ray da 1-0. Chinâmia 3-2000. The tower, could you confirm if it's clear to take off runway 10 to Ocean 6213? Clear to altitude, takeoff runway 10, wind 100 degrees, 15 knots, Oceania 6213. Roger.